Deu 9 horas, abri a bicona. Hoje é segunda-feira e alguns corrotes estão indo embora. É sempre assim pra alguns artigos. Entra e sai, os condenados é só um dia a mais. Levantei hoje cedo, lavei minha pele, estiquei a Tereza. Bate o sol, o dia vai, amanhã já é terça-feira. Tem audiência no fórum, quem é que vai? Os agendados no pano, coluna bicorna com as mãos pra trás. Todos de barba feita pra não ser esculachado. A doutora não gosta de peso relaxado. Esse dia o codó foi chamado a atenção. Com sua barba de bode ficou com a cara no chão. O cara é gente fina, corre na humildade. Foi preso na tentativa de derrubar um covarde. Bateu na cara do neguinho querendo ser o bichão. Levou mó boi, quase foi caixão. Ladrão é ladrão, comédia é comédia. No presídio aqui, se vacilar o bicho pega. Mas a banca tá formada, quem tem de chegar aí. Contra o tempo, rola cacheta com as Maí, o Alassi DI. Cada um mata o tempo do jeito que pode. O nego drama no radinho, curte o rap e o pagode. Logo logo é quarta-feira, é só alegria. Chega com a mão e na cadeia, rola aquela feirinha. Tem doce, miojo, cigarro a banco. Preso da glória a Deus pela família que trampa. Nós aqui só consome, não rende nada. Falar em reeducar só pode ser piada. Me dói saber que aqui não tem um rico. Se é crime roubar, por que não prende os políticos? Chega a quinta-feira, prossegue a semana. Chegaram outros corró e como sempre sem grana. Não pagaram a faxina, nem muito menos a cantina. Pra aumentar nossa ira, tem uns pregos que vacila. Não entra e sai rotineiro, algum sai devendo. Mas se voltar pra cadeia, vai ficar no veneno. São 17, 18, às vezes até 22. Nossa cela 4x4, se tá na rua, te digo. Sai fora dos artigos que aqui tá embaçado. É muito ladrão em pouco espaço. Se liga, irmão, não queira ser condenado. Cadeia é cadeia em qualquer lugar. Seja aqui ou onde for, tem que respeitar. Cadeia é cadeia, bicho não se cria. Cada lugar uma lei, respeita e vigia. Cadeia é cadeia em qualquer lugar. Seja aqui ou onde for, tem que respeitar. Cadeia é cadeia, bicho não se cria. Cada lugar uma lei, respeita e vigia. Sexta-feira por aqui é só ansiedade. Sabadão então vamos matar a saudade. Domingo tem reunião, é dia de julgamento. Quem pisou na semana simplesmente lamento. Não queira ser o bichão, ande na humildade. Cuidado com os castelos, respeite a malandragem. 28 de julho de 2008, leio a carta de um truta, todo ansioso. Amigo de verdade são poucos, se sabe. Valeu Joelson pela carta, obrigado por nossa amizade. Informações são valiosas aqui dentro. Fico feliz por você tá no corre pelo movimento. Liguei o Vilmar, o salve que você mandou. O mano aqui regenerou, agora é um dos principais do grupo de louvor. Ah, sabe o pilantra que sorriu com ironia, dizendo que eu prego na cadeia e que era isso que eu queria. Deixa ele se cuidar, deixa pensar em voar. Tô sabendo que o menor ele queria estrupar. Deixa o prego em sua bis, bater suas asinhas. Que Jack leva atropelo e desfila de calcinha. É mal. Se cair nesse artigo, ele vai ficar no céu. Se tá pra ele, meu irmão, que a cadeia tá sabendo. Se cair, não tem boi, vai saber o que é veneno. Muitos acabam morrendo com artigo de safado. Mas antes, ovo Cabrais é raspado, cigarro é apagado, pancadão não é pouco. Quanto esses artigos, os bandidos ficam loucos. Mas deixa isso pra lá, vamos mudar de assunto. O que importa é nós, que na fé tamo junto. Manda um salve para o Pampa, pro Fox e pro Guerra. No lado leste, contra o crime, nós vamos fazer a festa. O Nestor chegou na ilha, suspeitar de cabritagem. Trairá é mato, cuidado com as amizades. Tem uma paz de carioides no meio dos irmãos. Liga para os loucos, que só Jesus é a salvação. Pra parar de ambição e correr na humildade. Feliz é quem conhece os netos e viveu a malandragem. Sem chuchu na mão, eu atravesso a ala. Me sinto intocável, creio que Deus me guarda. Deu amizade em toda a cela e canto um rap pros bandidos. Entre os loucos e os traíra, sei que Deus é comigo. Deixo não se cria, prevalece a união. De vacilo se pitou, quase morreu o Carlão. Querendo seu bichão, sofreu um atropelo. Semanta foi aquilo, os ladrões quebraram o gelo. Nada de vermelho, o que passou, passou. A cadeia tá na paz, o vento mal Deus assoprou. Louvado seja Deus que controla o presídio. Se não fosse suas mãos, todo dia era homicídio. Cadeia é cadeia em qualquer lugar. Seja aqui ou onde for, tem que respeitar. Cadeia é cadeia